pra que todo aquele que nele crê perdoado possa ser. Mas é preciso se arrepender. O tempo passa, passa e não vai parar. Buscar o perdão enquanto se pode achar. E não vai parar. Buscar o perdão enquanto se pode achar. Arrependa, arrependa-se. O tempo passa, passa e não vai parar.